pedaços que no passado pareciam tão parte de nós. Tocar e sentir o macio e total abandono dos encontros. Com o tempero da manhã, deixa estar que hora desperto, vendo a mim te bebendo, me querendo e te querendo mais, cada vez com menos ar. Cheirar e pulsar e tocar e sentir o macio e total abandono dos encontros. Com o tempero da manhã, deixa estar que hora desperto, vendo a mim te bebendo e querendo e te querendo mais, cada vez com menos ar.